aquele clima gostosinho. Só eu e tu, a patatinha de lança, o esquerdo de mim. Eu vou te tacar o peru, te tacar o peru, é DJ moleque bom, vai viradinho na orelha e de copão na mão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão, senta com a xerequinha, putaria de montão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão, vai viradinho na orelha e de copão na mão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão, senta com a xerequinha, putaria de montão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão. DJ Ronaldo Marizinha, de Castanhal para o Pará. Aquele clima gostosinho, só eu e tu, a patatinha de lança, o esquerdo de pau. Eu vou te tacar o peru, te tacar o peru, é DJ moleque bom, baseadinho na orelha e de copão na mão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão, senta com a xerequinha, putaria de montão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão, baseadinho na orelha e de copão na mão. Senta com xerequinha, putaria de montão. Senta com xerequinha. DJ Ronaldo Marizinha, de Castanhal para o Pará.